em Ti temos paz, Senhor. Só no Teu amor somos completos. Tu és tudo para nós, Senhor. Só Tu, Senhor. Onde pode o cativo?